está visual com o cabeceiro. Tem pouso autorizado na 28 e opera em toda a extensão a pista. Gente, obrigado. Livre pouso, baixo trabalho. Hotel 93385, azul 4061. Pediu 070, 01 de ABTE. Hotel 401, mantém nível 070, baixo para descida. Tem um 070, cara. Gora 328, desce, mantém nível 040. Até no 401, desce, mantém nível 050. 050. Solo Salvador, da 3191, para o TAC. 93 a bordo, 4 horas, Campinas. Tango Kilo, Quebec Terra, prossiga. 3191, autorizado táxi à Índia e Alfa antes de travessar com Juliette. Índia e Alfa, confirme a última informação. Índia e Alfa, aguardando antes de travessar com Juliette. Índia e Alfa, aguarda antes da Juliette. 3191. O 3566 está se aproximando da Juliette. O 3566 autorizado táxi via Juliette. Seu gate será o 01, atento ao tráfego da companhia iniciando táxi. Gente. Pela Juliette 01, 3566. Patango Kilo Quebec Serra, da presente voo na Prodimário. Prodimário da presente Kilo Quebec Serra. Afirmo. Deixando o solo no 209. Calibrado esquerdo, chama o solo em 209, tá? 3660. Alfa Terra Golf, e lá chama 183, tá? 3191. Salvador 3174, transfere, boa Vitor, muito boa tarde. Confirme. 3174, vem transferência, cruza 220, 270. Então 3174, sendo identificação, chegada a CARI, desse mantenha nível 070. 070, 3174. Salvador, boa tarde, voo no 600, formação Victor. Voo no 600, sendo identificação, chegada a CARI, desse mantenha nível 050. Identificou, 050, CARI. Voo no 328, autorizado 2000 pés, ajuste no 012. 2002. Livre pouso na 28, gol 924. 600. Paulo 3660. Paulo Salvador, gol 1754. 3164. 54, nível 390, Recife, aguarde copo. Aguardo. Juxo, 0-1-2. 0-1-2, boa. Dia 3191, atento após passagem do tráfego da companhia para táxi Aquilo, parte 3, autorizado táxi Alfa para Ponte Espera da Golf. Ok, após o negócio da companhia, vai para Ponte Espera lá na Golf, 3191. Romeu, uísque, Golf Oscar, prossiga. Mano, objeto 6721, 310, Fortaleza, guarda de cobre. Como é que o senhor está recebendo a minha transmissão? Um pouco de interferência chiado na fone web, objeto 6721. Não, eu vou. Aguarde para ingresso na Terminal Salvador. Atingiu 50-01 de Abaeté. Vai até 1401, aguarde para descida. O 1697 estabilizando. 1697, chame a torre, 18 decimal 3. 118-3, uma boa tarde. Ingresso no pátio principal, Sugate 1-0. Livre ingresso no pátio principal para o portão 1-0 da 3660. Boa tarde, 1-697. Está na final. Passando Índia Romeu 67. Gente, continue na aproximação, informe visual com a cabeceira, 240 graus com 8 nós, pista molhada, informarei pista livre 1-697. Ok, obrigado. Nada, pista para em toda a extensão, capa. Ah, beleza, obrigado. 1924, solo 07, libere pista esquerda, chame solo 1219 para instruções de táxi, gol 1924. Libere esquerda, 219, táxi, obrigado, uma boa tarde. Igualmente. Ah, gente, então prossegue visual especial, se tiver condições, está autorizada a descida para o 1500 pés na proa do farol de Itapuã. 1500 na proa do farol de Itapuã, terra. Salvador, boa tarde, 1924, livrou. Salvador, boa tarde, 1924. 1924, boa tarde, autorizado táxi Alpha India Gate 03. Alpha India Gate 03. T97, cheque o trem, pouso livre na 28, 240 graus com 8 nós. 240 com 8, obrigado. No 600, autorizado 2000 pés via CARI, ajuste 1012. 1002 via CARI 2000, 1600. 1 no ponto de espera da 28, pronto. Já pronto, ponto de espera? Afirmo. A Lima tem cabeceira 28, tá 3191. A Lima tem na 28, 3191. Controle 118, decimal, correção. Controle 119 decimal 8, transponder 5524. Para o táxi no 697. No 697. 18 com, batendo pro até 3000 após curva direita, na saída Aron, transição meio. 1098 é o controle, 5524, transponder 1974. 1974, correto, reporte para puxa sinal. Para. 1974, desse mantém nível 050. 050, vai até 1401, desse mantém nível 040. 040, 01, já vai até. Bruno 697, chama o solo. Afirmativo. Certo, tenha uma boa tarde. Já. Boa, igualmente. Botão 3191 tem decolagem autorizada da 28, 200 e 230 graus. A intensidade 10 nós. Então, 3191. Decolagem da 3191. Tô, Salvador, boa tarde. O gol no 328. Volo 328, boa tarde, sente do tráfego, continue a aproximação, informe visual com a cabeceira 28, chuva moderada sobre o campo, estima o teto em torno de 900 a 1000 pés. E informe que a pista para em toda a extensão, gol 1328. 328, informará. descer essa velocidade até a posição Cari. Puxa essa nave. Aguardo. 01, tem condições de manter velocidade até a posição Cari? Afirmo, com essa velocidade poderendo prosseguir para o 030 para manter a mesma, senhora? Afirmo. 10, pela Upzulu 19, decola da 28, mantém proa até 3.000 pés após curva à esquerda. Na saída Momo, transição Frodo, controle 119.8, transponder 5523. 11, chame o controle Salvador, frequência 119.8, uma boa tarde. 118, boa tarde. Rua direita, saída Momo, transição Frote, transponder 5523, controle Salvador em 119.8, objeto 672, 1. 1328, chame torno 8 decimal 3. Gono 600, inicie redução para aproximação. Tráfego é só que o preset está na final ILS. Porte estabilizado, no 600. 600, redução sem chamar estabilizado. TAN 3191, no contato radar, suba ao nível 360, saída Gole, Eval. 7, Gole, Eval, TAN 3191. TAN 3174, desça para nível 040. 040, 3174. Avistou, o Gol 1328. 01, desça para 2.000 pés, ajuste 1012. Ajustando para 2.001. 3174, autorizado 3.000 pés, ajuste 1012. 3.001012, está 3174. 3174, inicie redução para 1909. 1099, 3174. Gono 600, estabilizado em LS, 28. Gono 600, chame a torre 18, decimal 3. 23, boa. TAN 3174, informa o tráfego 11 horas, 7.9 milhas. É um eco 110, está passando 3.000 pés para 2.000 pés. 3174. Gono 600. 1600, chame a vista. Papá Romeu, Whisky, Golf Oscar, desça até nível 045, em condições visuais. 00 avistando 28. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre, o vento permanece 240 graus com 10 nós, se informarei pista livre. Quase a pista livre, o nome 00. O Gol no 328, seu solo foi aos 15, libere a esquerda e chame solo na frequência 1219 para o táxi. 29, abraço. Salvador, muitíssimo. Boa tarde, Churrosa, o Uno 328, nasce escuro. Uno 328, táxi via Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso, Pátio Principal. Boca, Kilo, é o Pátio 3, reporta para Principal. Limite Seguinte, é o localizador, 01 diabetes. 44 a bordo, autonomia de 3 horas e 39 minutos, atenção Fortaleza para o táxi. Sou 174 do táxi via Juliette Alfa, para o ponto de espera da Golf. QNH-1-0-2, no ponto de espera chame Torre 1-8-3. Juliette Alfa, ponto de espera Golf, ponto de espera Torre 23, 1-0-2, nós chegamos no 7-4. Controle Salvador, bom dia, tá 3192, informação X-Ray, 7 milhas pra zona. É 3192, sendo identificação, chegada a CARI, desse mantém nível 040. 040 na CARI, deixa em boa, tá 3192. Tá 3191, chame Recife, 1288, alterno 3325. 288 13325, por 3191. Zuno, no portão 612 para pushback acionamento. Sabe 671, aguarda para push, acionamento. Aguarda 671. Ativo, 330, completando 01. Controle 3174, aposto CARI é autorizado o procedimento. 3174, desça para 2000 pés, após a posição CARI está autorizado o procedimento, reduza para velocidade de aproximação. Informo que o tráfego que o Q7 está na final ILS, agora 6.5 milhas, é um ECO 1110. 3, 3, 1, 3, 4. Na esquerda chama solo do Zona 9 liberar 1-9-6-0-0. Solo Salvador. O 1600, livrando sua escuta, boa tarde. O 1600, boa tarde, mantenha a posição, ataque antes da Alfa. Mantenha a posição antes da Alfa, 1600. Controle. Alô, Salvador, boa tarde, gol na 806. Alô, Salvador, boa tarde, gol 1-806. 1-806, boa tarde. Nível 190 para Caju. Confirme? Afirmativo, sente X-ray. Gente, a gente recebeu a informação que Aracaju está operando abaixo dos mínimos, teto 600 pés, com 3 mil de visibilidade. Afirmativo, obrigado. Bate copo. Mil de visibilidade, correção. Gente, pode igual a ontem. Objeto 6721, autorizado push e acionar. Aguarde, reporte para o táxi. Push acionamento, vai chamar para o táxi 6721, obrigado. Whisky Golf Oscar, informo que no momento Salvador 1000 de teto e 4000 de visibilidade. Whisky Golf Oscar. Quero que a Max serve, acionar o hospital, senhor. Pelo Quebec Sierra, chame Torre 1-8-3. Era. Estabilizou. Já, o batendo 401. Fique final. No 401, chame a Torre 1-8-3. 3-3, agradeci, senhor. Cruz para baixo, para a direita, no 7. Fazendo pelo movimento. Tem condições de agilizar o cruzamento e agora, dá presente para fazer pela direita? Afirmativo. Do campo e acuse no setor norte. O vento é de 230 graus 10 nós, o quilo Quebec Serra. Oi, boa tarde, já vai tendo quase 0, letra serena estabilizado a 4 milhas. Sente, continue a aproximação, informe checado 230 com 14 nós, pista 28 a Baetel no 401. Zero, baixado, checado, senhor. Sente, tem pouso autorizado na cabeceira 28, já tem a pista vista? Afirma, senhor, a 1700. Ah, ok, obrigado. Tenta pouso livre, pista 28, da Itaú, no 401. 01. O Campeão solicita pouso na 35. Na 35, ok. Ajuste o seu tráfego, então, para a base. Reporte interceptando a final da 35, quilo Quebec Serra. Serra. Torre, Salvador. Salvador, gol no 754, boa tarde, próximo ponto de espera, pronto. Gente, mantém o ponto de espera, gol no 754, boa tarde. Até não. Salvador Azul 4089, com informação X-ray. Baixo para Copa Azul. Pode adiantar a saída prevista para o 4089. Controle Salvador, objeto 6702, em descida para o 160 na proa de Cari, ciente da informação X-ray na sua escuta. 96702, ação de identificação, chegada a CARI, desce manter nível 050. Autorizar descida para 050 na proa de CARI, WebJet 6702. Afirmativo 6750, inicio redução para 2509. É o 7-02, confirma a mensagem. Inicio redução para 2509. A gente está mantendo as 2509, gente. Ciente, mantém a velocidade. PLS 3174. 174, chame a turno no 8, decimal 3. 23. Controle, libera a descida para o Whisky Golf Oscar. Confirma, era chamou o controle? Whisky Golf Oscar, libera a descida. Desça e mantenha 1500 pés. 1500. Ok, pista liberada, cheque trem, pouso livre, cabeceira 28. Afirmativo, autorizado, pouso 3174. Quebec Serra está livre na 35, 230, uma dúzia nós. Serra. 2102. 2102, tá? 3192. 392, qual foi o site? Tá empregando? 2509. Web 6702, esse mantém nível 040. 040, Web 6702. Juliette, Alfa, para o espera da Golf. 5-4 Fabiano, cliente da X-Ray. Confirma a nave? Trip 5491. Trip 5491, acione identificação, chegada em pit, desça e mantenha nível 070. Inicio redução para 2509. Pit, desce para o 050, trip 070, trip 5491. O solo tem 3834, autorização Fortaleza, chave 390. Informação X. Mano, matrícula tanto 3834. Isso. Podia confirmar o BT? 45. Gente, aguarde. Coordenação. Curta final da 28, após a passagem do tráfego, a linha mantém. Após a linha, mantenho, 1754. Tan 3174, Solos 25, libere à esquerda, chame Soleno 219 para instruções de táxi. 3519, boa. Boa. 2209. 2209, FG 6702. Fala Salvador, 3174, assista. 3174, tendo apoio passando sua frente, autorizado táxi. Via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso Pátio 1. Alfa Kilo, Pátio 3, reportará Pátio 1 no 3174. Gol no 754, decolou os 27, chame controle 119-8, uma boa tarde. 19-8, boa tarde. É o gol 1754. 754, mantém a proa até cruzar 3 mil pés após intercepto a 007 Salvador. Tá, eu já iniciei a curva, tô voltando pra proa. Gol 1806, autorizado Aracaju, nível 190, pela Golf 677, decolada 28, mantém proa até 3 mil pés, após curva direita, saída Aron, transição Merlin, controle 1119.8, transponda 5526. Estou autorizado Aracaju, nível 190, no Golf 677, vai decolada 28, mantendo a proa até 3 mil pés, depois plana direita, saída Aron, pés. Motor Salvador 119-8, transponder 5526. 1806, correto, reporta para posicionamento. Reportar água, 1806. Para ingresso, 3174. 3174, tinha sido autorizado, Kilo Pátio 3. Agora prossiga, Alfa India, Gate 02. Eu achei tudo bem, a nossa falha, Alfa India 02, estamos pertinho. Nós estamos 1500, estamos baixando para 1000 aqui. Se eu puder nos dar uma vetoradinha, a gente agradece. Controle está 3192, autorizado Zulu? Autorizado ILS Zulu, o TAN 3192, informe no localizador. Obrigado. Golf Oscar, mantenha-se em condições visuais com a proa 2115. O Golf Oscar, informe visual com campo. Ah, já estou visual com campo, tá? É que eu passei um pouco porque a fonia está um pouco posicionada, ok? Mas está totalmente visual. Gente, chama agora a torre, 183, Whisky Golf Oscar. Oscar. Web 6702 reduz a 170 nós. 1709, objeto 6702. 17, o vento G230 com 8 nós, Whisky Golf Oscar. 230 com 8, Oscar. Web 7721 na linha, mantém cabeceira 28. A linha mantém na cabeceira 28, Web 7721. Botar na abra. 7334, trocado. 789, está na posição 9, se estiver acionando. Volta 3234. Firma a aeronave estimou para push. 789, está na posição 9, torno push e acionando. Aguarde autorização azul 4089. TAN 3834, autorizado Fortaleza nível 370 pela UPE Zulu 19. Decolada 28 com curva à direita, saída Momo, transição Frode. Correção, decolada 28, mantém proa até 3 mil pés. Depois curva à direita, Momo Frode. Controle 119.8, transponda 5542. Positivo então, 3834 Fortaleza, 370, Presulou 9, decola 28, curva direita, mantém a proa de decolagem até 3000, após Momo, Frote 198, 5542, transforme. Então, 3834, correto, reporte para posicionamento. Agora. Paulo. Clareza 1. Firma a aeronave, chama o solo. Mike, Fox, Oscar, senhor. 2 Mike, Foxtrot Alpha.